Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 15. Determine-se a deixar um legado. Então ele disse: não a minha vontade, mas a sua vontade, João 6,38. Não ensinar os meus, mas seus ensinamentos, João 7, versículo 16 e 17. Não para minha glória, mas a sua glória, João 8, versículos 49 e 50 e João 12, versículo 28. Nem as minhas palavras, mas as suas palavras. João 14, versículo 10 a 24. Ele deu forma ao segredo para vitória, rendição completa e total, confiança em Deus. Nós também, como um paciente de hospital ligados a um sistema que lhe dá vida, devemos ficar intimamente ligados a Cristo, dependentes de nosso Pai Celestial e de seu Espírito, com todas as nossas forças espirituais, sabedoria, orientação e graça. As decisões que tomamos todos os dias poderiam impactar a eternidade de uma forma ou de outra. Vamos perder um momento da eternidade envolto no agora se não permanecermos em Cristo. Nossa natureza egoísta quer ficar no controle e resistir à dependência do Espírito de Deus. Tendemos a clamar somente em meio à crise, quando tudo mais falha e não temos outras opções. Mas o verdadeiro poder e suficiência em Cristo começam com o reconhecimento de nossas falhas dentro de nós mesmos. Paulo disse que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 5. Isso não significa falsa humildade ou covardia, mas fazer isso é apenas enfrentar a realidade e não tem nada a ver com preguiça. Deus não quer que você se sente e descanse como se Ele fosse fazer tudo. Ele quer que você invoque o seu nome. Conte com a força da sua graça e que você prepare 6 dias por semana por uma causa justa. 1 Coríntios 15, 10. Mas antes de dizer, posso todas as coisas em Cristo, Filipenses 4, 13, você deve reconhecer que Ele não se pode fazer nada. Sem Ele não se pode fazer nada. João 15, 5. Depois, você deve aprender a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. O que significa que você será sempre dependente de Deus e da sabedoria necessária para ser como Jesus e cumprir a sua vontade dia após dia. Ajude-me, Senhor. Começamos essa jornada de resolução desafiando você a reassumir o controle e recuperar a responsabilidade sobre você mesmo, sua esposa e seus filhos. Mas Deus nunca quis que você carregasse o peso desse desafio sozinho. Ele pretende te apoiar plenamente enquanto você apoia a sua família. Ele sabe que você não pode cumprir seus mandamentos Você não pode amá-lo com todo o seu coração, mente, alma e força. Você não pode realmente amar o seu próximo como a si mesmo. E não pode amar a sua esposa com um amor cristão e treinar seus filhos para que eles sejam poderosos na terra. Você vai quebrar todos os 10 mandamentos, seja em ação ou em seu coração, se não se defender. Então ele te chama para render-se a ele, permitindo que ele te controle à medida que você cumpre as suas responsabilidades. O seu espírito constantemente coloca a mão poderosa de Deus em sua vida vazia e submetida, transformando você em um canal de sua verdade, amor e graça, em vez de te deixar descobrir como ser a sua própria fonte de força. Mas nada disso acontece até que você finalmente se renda à sua magnitude. A palavra Senhor no Novo Testamento significa Mestre Supremo, aquele que está realmente no controle. Se Jesus é nosso Senhor, então Ele é o chefe que está no comando. Ele toma as decisões. Ter magnitude é quando o Senhor quer, sobrepõe-se ao o que eu quero. Mas assumir um compromisso como esse é uma jornada espiritual. Você começa acreditando que Deus existe e percebe que Ele é quem de ser. Depois você transpõe sua crença para a fé e a confiança, colocando sua vida nas mãos dele, seguindo sua liderança. Mas ele quer mais, pois ele não quer apenas seguidores, ele quer que nós nos entregamos totalmente à sua magnitude. Muitos seguiram Jesus, mas depois se afastaram ao longo do tempo, quando as coisas ficaram difíceis. Jesus quer nos dar tudo que somos e tudo que temos por toda a nossa vida. Ele não é um Deus indiferente que está satisfeito com um sacrifício indiferente. Ele quer sua entrega total e eterna. Essa é a tua imagem do que parece ser o verdadeiro senhorio. Quando você não pode dizer não a nada que ele peça, caso contrário, ele não seria o seu senhor. Mas quando um homem se rende à magnitude de Cristo, Deus o leva para uma viagem que irá testá-lo e ensinar a ele, chamando-o para fazer de Cristo o Senhor de seus relacionamentos, suas finanças, seus bens, seu tempo, seus pensamentos, suas esperanças, seu tudo. Cada aspecto individual que compõe sua vida se torna algo a ser controlado por Cristo e a ser transformado em beleza, valor e eterna relevância. Abraão, patriarca do Antigo Testamento, em um primeiro momento apenas acreditava que Deus existia, mas depois ele foi chamado a confiar em Deus pela fé. Abraão obedeceu com a confiança de um filho e lançou-se mundo afora, sem saber aonde ele estava indo. Esse foi o primeiro passo. E foi um passo grande. Mas ao longo do caminho, você pode ver Abraão aprendendo a confiar em Deus com o seu futuro, sua adoração, sua esposa, seu dinheiro e, finalmente, o seu bem mais precioso, seu amado filho Isaac. Quando Abraão ofereceu Isaac a Deus, o Senhor sabia que Abraão estava lhe dedicando o que era mais importante, sem guardar nada para si mesmo. Deus tinha tudo dele. A partir daquele momento, Deus poderia poderosamente usá-lo e fazer dele pai de uma grande nação. Que legado! Nosso legado depende de nossas decisões agora. Eu deixo esse áudio para meditação. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.